246, confirma indicado. 250. Azul 4235, estabilizado. Azul 4235, chame a torre 1-1895. 1895, obrigado. 246, desça para 2000 pés, autorizado e elétrico. 2000, autorizado e elétrico. Rio 5972, autorizado 2000 pés, reporte localizado. 2000 pés, reportado depois, o custo 20, azul 4235. Segundo 246. 246, chame a torre 1-1895. 295. Torre Salvador, boa noite. É o 246 estabilizado, vai passar onde a serra. Gente, continue a aproximação, guarde pista livre, 110 graus, 612, 1246. Na escuta, 246. Solos 40, libera a direita, chame solo em 1-2-1-1, 4-2-3-5. Nada. 246, cheque o trem em pouso livre, 1-1-6-12-9, pistão 0. Baixar travado, pistão livre, pousando 0. Sinalizado com a pista disso aí. E o 5972, chame a torre 19895. Salvador, boa noite, é o Rio 5972, Guarnir, Avenida Externo. Boa noite, Rio 5972, seu número 2 para pouso, continue aproximação no zero, vento 110 graus com 4 nós, informarei pista livre. Rio. Uno, dois, 1246, solo 43, libera a direita, chame solo 1-2, 1-1. 2-1-1, 6224, desça para 2 mil pés, ajuste no 05, chegada máxima. Mário. Sete dois, pista livre, cheque para pouso autorizado, uma centena com 4 nós. Era com 4 e... Tilda do Gol 1888, boa dona. Dona, 888. Após a passagem do 727 na curta final, ali mantém no 063, 03. No 70, chegada a mar e desça para 2 no 3, ajuste no 0 no 5. Rio 5972, solo aos 46, libera a direita. E solo em 1211. Quando possível, um contato em 234. Tem decolagem autorizada 10, vento 110 graus com 4 nós, 63, 13 do Xené. 8 estabilizado no ILS Campo Visto. Foi 1 na noite, 95. 1895, obrigado, Monsenhor Vieira. Controlador, Oceania 6224, vai curvar à direita, à esquerda, para os indivíduos, devido à má informação. Oceania 6213, decolou 48, controle em 1998, boa noite. 98, boa noite, 6313, abraço. Igualmente. Controle Salvador, muito boa noite, Oceania 6313, vai passar 1500 na saída da EL, solicita direto, linda. Oceania 6313, contato do 360, direto Leda. Acendendo 360, direto Leda, Oceania 6313. Manevou no 888, baixou para voo, vento no 40 graus com 4 nós, tem pouso livre, pista no 0, voo 1 no 888. 888, livre pouso no 0. E controle Oceania 6313, informa que vai efetuar desvio à direita, informações na proa 230. Controle, Oceania 6313, solicita. 6313, prossiga. 6313, devido a formações, eu precisar manter essa prova por mais ou menos 35, 40 milhas. E solicita a coordenação com centro da prova de bridge, por gentileza, senhorita. Ok, eu tenho aqui no seu saído da El Leda Mótila. Mótila. Poderia coordenar bridge? Bridge ou Mótila, independente? Gente, vai. Espera à direita, chame Sole 1219. Isso para 2010-0-1-5. 7250, 5-0, aceptação, você lembra? 6224. 6224, estou ali, 1-8-9. 8-3, obrigado. Chama 6-3-1-3, chame centro Recife, frequência 251. São 251. É o Chama 6224. 6224, salve estado, vento 150 com 4 nós, reporte checado, 6224. Reporta na. Mantenha o ponto de espera. Agora baixado travado, Sané 6224. Em pouso livre, o vento variável com 3 nós, 6224. 24. Do 4488, após a passagem do tráfego na curta final, ali mantém no 0, 4488. Voo 723, reduza para 2402. Como recebe? Agora, 5, você vai a taxa para entrar para matar, 3? Autorizado, desce para 2 mil pés, 1-0 no 5. 3-0, 1-0. Do 039 a intensidade. Boa noite, o 170, baixo travado, boa noite, continue na aproximação, pistão 0, vento variável com 3 nós, confirmando, tem pouso autorizado, pistão 0, gol 1170. Pouso 1170, gol 1170. O azul 4488 decolou 01, chame controle na frequência 11981, boa noite. Controle 11918, boa noite, azul 4488. Controle Salvador, azul 4488, 1100 pés ao nível 370. 4488, contato na DAS, sobre o nível 370. Contato na DAS, sobre o 370, 4488. Zero, solo ao 03, libere a direita, chame solo em 121, decimal 1, gol 1170. Confirme 1211? Isso mesmo, 1211. Muito obrigado, uma boa. Boa, de nada. Level 702, 5-0, go, 1-7-2-3. 72-3-2000, reduce your speed to 1-0 knots, clear and final approach. Okay, continue down to 1,000, reduce to 10, go, 1-7-2-3. Continue your speed to 1-0-1-5. That's right. Thank you. Salvador, 35595. Sim. Vai me dar uma formação, senhor. Autoriza a interceptar o ILS por meios próprios? Dado. Pode confirmar novamente o 5505? Reporte no localizador ou visual com campo? Pedro, 5505 já visual com campo, é portaria estabilizado no localizador. Salvador 5505, estabilizado no localizador, visual com campo. 5505, chame a torre 1895. 1918, decimal 95, 5505. 4488, chame Recife 2685. Sente Recife 126, decimal 85, azul 4488. Torre Salvador, boa noite, 35595, passou o externo, vem abaixado, trabalho. Visual com campo. Boa noite, tem livre pouso no zero, vento 150 graus com 4 nós, 5595. Certo, livre pouso, 35595. Establish on localizer, go 173. 173, call tower frequency 118, this is 1895. 1895, sound. 3305, torre. 3305. Terá condições de decolar quando estão logo liberada a pista, confirme? Afirmo, imediato. Então, assim que passar o ATR, sua linha mantém só aguardando a liberação de pista posterior, ok? Temos um tráfego agora a 3 milhas do marcador externo. Sem problema, a linha mantém após o ATR. Visado, reporte estabilizado. LS, 10 miles to intercept. Roger, 172K, continue at approach rate, runway vacated, wind is 160 degrees, 04 knots, go 1723. Okay, stand by for approach, 49 to go 173. 5505, seu solo foi 10, libere a direita. Chame solo, 1211, 5505. Chama cá, libere a direita, 1211, 5505. Tucano 3305, vento no 70 graus com 049, tem decolagem autorizada, pistão zero. Decolagem aberta. Mantenha o ponto de espera 5393. So 1723, wind is 160 degrees, 04 knots, clear to land runway 10, 1723. Okay, clear to land there, 1A, 1074, 173. Sun 3305, decolou zona 1, chame controle em 1198, boa noite. 1998, tá 3305, boa. O 5393 terá condições de decolar de imediato quando tão logo liberada a pista. Quem observa a passagem do primeiro tráfego agora na curva final 737 da rua, após o mesmo ali, mantendo 05393. Salvador, tá 3305. 3305, contato radar com 330. 3 ground, watch 1-3, take the first right and ground control 1-2-9, please. 1-2-9, 1-9. Correction, 1-2-1, 1-2-1, go 1-7-2-3. 1-1. Então, 3-1-7-8, continue a aproximação, guarde autorização de pouso, pistão 0, vento 150 com 4 nós. Gente, aguardando, 3-1-7-8. O vento 1-7-0 graus com 4 nós, tem decolagem autorizada, pistão 0. Contra 1178, vento 1-7-0 graus com 4 nós, tem livre pouso, pistão 0. Livre pouso, pistão 0, 3-1-7-0. Europa 0-4, maintain position. Holding, Eurobattery 4. O tempo 5393, decolou zona 4, controle em 1-1-9-8, uma boa noite. 1-9-8, boa noite, 5393. 1278, sala 16, libere a direita, sala 1211. Direita, sala 21, dan 3, 178. Serapa 04, kill line up and wait from runway 10. Clear to line up and wait from runway 10, by 084. Controle, boa noite, 35393. 393, contato radar, nível 190, direto Aracaju. 190, direto Aracaju, 393. Chame centro Recife, 2685. 1685, tanto 3305, boa. Clear to take off runway 10, wind is 150 degrees, 0 for knots, Europa 084. Clear to take off runway 10, Europa 084. Europa 084, Bonnet 20, Cerro de Parque, 119 at decimal 8, bye bye. 119 at Sioux Lake, good evening. Good evening. Cerro de Parque, 108, Europa 0, 84, 1500, book at departure. Europa 084, radio contact ground level 370. 370, Europa 081. 28868, chegada a Mari, desça para 2 mil pés. Desça para 2 mil pés, a Mari. Muito boa noite, amigo. Quanto faz de uma duna da presente? Oitapo. Oitapo da presente, no 868. Boa noite, desça para 2 mil pés. Chegada a mar e ajuste no 0 no 5. Alpha 084, cover seat center frequency 12685. 1665, receive center, Alpha 084, 5393, chame centro de CIF 1268. O 1868 está autorizado, vai informar estabilizado o 1868. Zero zero, chegar na área e desce para 2010, ajuste no zero. No... Tá, 3600, chama na frequência 1098. O 1868 estabilizado no curso. T600 desça para 2000 pés, chegar da Mário no 0 no 5. ligado no curso, 968. 868, na torre 1895. 1895, no 868. Firma autorizado. Linha decola sem parada. Autorizado, a linha decola no 0130 49 azul 5001. Ótimo, localizador.